Station Europa. Europa. Europa. Europa. Future. Tonight. Edição 105 do Parabólica Europa. Você está ouvindo Recall 2016. Primeiro bloco aqui agora você ouviu Alexia Cara, Scars to Your Beautiful. Depois Kangs and Cooking com This Girl. DJ Tiesto, Summer Night. Clean Bandit, você ouviu Rockabye. Not Impure on the Beach. Jonas Blue, Fast Car. Seguido de Lost Frequencies com What is Love. Fono, Everybody Knows. Hilary Duff, Little Lies. E Jonas Blue, Perfect Strangers. Este é o Recall 2016 do Parabólica Europa. E as mixagens do Master Chief of Sound. DJ Kenny, here we go. Parabólica Edition Europa. You're even with me when I'm all alone. The people stop and stare. They say that no one's there. Maybe we're better when we're on our own. Never seen. They don't believe in us. In you I have to trust. You made me someone I would not have been. Let's just play. shit, man, it's crazy. This is all about the sand, 100 million, and I'm still on the train. 8 billion views, and I'm still on the clan. All the deal with Florida, now Miami's all man. I'm free, baby, bring a key, baby. Let me show you how I live and let you live, baby. Let's be free, baby, and cruise the world. Are you with it, girl? In my life and I made it right. Feel free, do whatever you want, whenever you want, with whoever you want. Feel free, who cares what they say, just live your life, cause we don't live twice. Feel free, at the time of our lives, let's all get wilder than that. Feel free, get on a ship and cruise the world. Are you with it, girl? I'm free. 105 do Parabólica Europa. Você está ouvindo aqui as mixagens do Master Chief of Sound, DJ Kenny, nesta edição especial do Recall 2016. Neste bloco você ouviu Felix Bonfire, aliás, Felix Jam, sorry, Bonfire. Depois tivemos Pitbull com Freedom, Amon von Heden com Wings, Boy Kiss Girls, Let You Go, Better Living DJs com Response, Jason Derulo, Kiss the Sky, e Matt Soul com Soul Food, a última do bloco. E agora a gente retorna para o último set do DJ Kenny, o Master Chief of Sound, going back to the control room here on Parabólica. Parabólica Edition Europa. Europa. my tongue. Don't you tell no one. Nobody else can know what we become. 'Cause I can't let you go. And I can't do much about it. I'm burning up a fever. Feeling like a seizure. Can't let you go. And I can't do much about it. I'm beating like a steel drum. Trying to fight the rhythm. And all This is Edition Europa. Playing the hits. Always want what we can't have. drama, chaos and different cultures. That's what allows me to see through these vultures. First we shine the shoes, then we own the shoe shop. First we make the sandwich, then we own the restaurants. First we clean the house, then we own every house on the block. Not bad for some immigrants, Papa, I'm loud. The other side, I'm always gonna rap real fast till I die. Everybody knows that the ego gon' ride. Now I won't kill you, but I watch you die. I'm always gonna rap real fast till I die. Everybody knows that the ego gon' ride. Now I won't kill you, but I watch you die. Everybody wants what they can't have, right? Edição de número 105 do Parabólica Europa, que fala Urbano Carvelli, direto do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha, transmitindo para todo o Brasil, sempre bem no meio do teu dial, através das emissoras associadas à rede Parabólica. Para você que está sentado em casa, este é o Recall 2016. Com esse programa, a gente está encerrando o ano de 2016, aliás, um ano filho da puta, by the way. Eu disse bem no começo do programa e repito mais uma vez, mas vamos fazer um 2017 do canário, ok? Show de bola. Bom, neste bloco você teve as mixagens do Master Chief of Sound, DJ Kennedy, Presidente Prudente, lá em São Paulo, sempre conectada do Parabólica, e trouxe pra você aqui agora neste bloco, Lauren Purr com Tell My Heart, depois Jam, One of Us, Calvin Harris, This Is What You Came For, Ben Hoff, Stop, Shut Up, Cream, Another Life, Pity Bowl com Camp Heavy e Lauren Purr, fechando o bloco com Eric Dondo, I Got You Do. This Is Your Parabólica, semana que vem você tem Serginho e Ricardo, abrindo 2017, trazendo pra você as novidades dos Estados Unidos com o Parabólica América. Um grande abraço do Urbanão Carvelli, Happy New Year e a gente se vê. Vamos lá, até mais, tchau. Parabólica. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Taking away the moments that make up a dull day. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 22 horas e 8 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993.